minha porta, Senhor, onde a glória vem do Oriente. A terra resplandece em luz, tua voz é como muitas águas cair sobre meu rosto diante da tua majestade. Oh, vem, Senhor, habitar no meio de nós, vem nos consolar. Teu trono é santo, teu nome não se contaminará, para sempre em ti queremos estar. Olha, Senhor, a casa que construí, mostra a Israel para que se envergonhe de suas maldades, oh Pai. Purifica nosso coração e ao altar leva nossa adoração. Holocausto em louvor te deleitarás em nós, Senhor. Oh, vem, Senhor, habitar no meio de nós, vem nos consolar. Teu trono é santo, teu nome não se contaminará. Queremos estar. Português e worship. Batom sem guitarra, piano.